CBN no seu bairro, com Elcio de Andrade. E cada vez que você ouvir essa vinheta hoje aqui na programação da CBN Foz, vamos acionar Elcio de Andrade, que está ali na Vila Portes, na região da Rua Oswaldo Cruz. CBN do seu bairro, primeira edição, hoje ouvindo a população aí da região da Vila Portes. E eu o saúdo aqui na programação. Bom dia, Elcio. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Eu costumo sempre dizer que a alegria é minha, o privilégio é meu de estar falando com essa grande audiência. A CBN é a rádio que toca notícia. E esse é o nosso primeiro programa. Nós estamos aqui na Rua Oswaldo Cruz, em frente à Blumenau Malhas, aqui na região da Vila Portes. O povo tem nos recebido de uma forma extraordinária, Guilherme. Vocês que ouvem a CBN, saibam disso, viu? A CBN está com os microfones abertos para toda a população desse bairro, aqui na Rua Oswaldo Cruz, em frente à Blumenau Malhas. Como eu já havia dito, Guilherme, em outras oportunidades aí nos estúdios da CBN, o clamor dessa população é pela segurança, Guilherme. O povo aqui está gritando socorro, querem segurança. E nós queremos acionar também as autoridades dessa pasta competente, né, para que eles entrem em contato conosco. Nós vamos, a partir do próximo bloco, já entrevistar as pessoas que estão passando por aqui, são moradores, são comerciantes desse bairro, viu, Guilherme? Então, só para que as pessoas que estão ouvindo a CBN saibam onde é que nós estamos. Nós estamos aqui na Rua Oswaldo Cruz, com o carro todo plotado da CBN, estamos com a equipe aqui de trabalhadores fazendo material para o primeiro programa CBN no seu bairro. Então, quero convidar vocês da região da Vila Portes, que estão ouvindo a CBN agora, venham para cá, venham falar, venham dar a sua opinião, venham falar das conquistas, venham, enfim, falar aquilo que o bairro tanto tem necessidade. A CBN no seu bairro nasceu com esse objetivo, claro, apontar os pontos positivos, mas também cobrar aquilo que a população tanto anseia. E aqui na Vila Portes o clamor é segurança. E a população aqui, Guilherme, também quer uma creche nesse bairro. Esse bairro carece de uma creche. E também outro ponto muito importante, quero salientar, lembrar os ouvintes da CBN, que o terminal de transportes urbanos aqui na Vila Portes, ele está praticamente abandonado, Guilherme. Esse é um clamor desta população. Outro item muito importante é lembrar que a população quer também iluminação, sinalização na Vila Portes, que é um ponto que está praticamente esquecido, Guilherme. Próximo bloco, nós já queremos entrevistar as pessoas, Guilherme, e eu quero agradecer a todos vocês, viu? Equipe CBN, muito obrigado pelo carinho, a recepção com Elcio de Andrade e o nosso primeira edição do programa CBN no seu bairro. CBN no seu bairro, com Elcio de Andrade. E eu devolvo a bola a você, Elcio de Andrade, direto da Vila Portes. Bom dia, Guilherme, bom dia os companheiros da CBN, os colegas de trabalho que estão aí na mesa, fazendo essa operação, esse link entre a CBN no seu bairro e a população ouvinte da CBN. Eu quero lembrar a todos os ouvintes da CBN, a rádio que toca notícia, que nós estamos aqui na Rua Oswaldo Cruz, em frente à Blumenau. Eu tenho conversado com várias pessoas aqui, Guilherme, inclusive nesse próximo bloco agora, esse agora não vai dar, mas já falei aqui com outras pessoas, já agendei aqui, que o próximo bloco eles vão dar entrevista para nós, vão falar das necessidades aqui da Vila Portes. Eu pedi para a população, Guilherme, que apontasse também os pontos positivos, quais foram as últimas conquistas deste bairro, enfim, o que mais eles lembravam assim de positivo, e todos, por unanimidade, Guilherme, apontaram o Start como sendo uma conquista extraordinária para os comerciantes aqui na Vila Portes. Então, esse é o ponto positivo, mas também falaram sobre a sinalização do Start. Falaram que eles passaram um material que, com a chuva, com o passar, as pessoas caminhando em cima das calçadas, apagaram os números. Então eles clamam para que o pessoal da Fostrans, que cuida dessa área, eles venham para cá e venham prestar mais atenção na sinalização. Então é um ponto positivo, mas tem também esse detalhezinho que é a sinalização que está precária. As pessoas estacionam seus veículos aqui e não sabem qual o número, onde é que a vaga, não tem assim certeza e acaba sendo multado. Então é um ponto que a população levantou aqui na Vila Portes e nós estamos falando para os ouvintes da CBN. A CBN, a rádio que toca notícia, isso é notícia, Guilherme. A notícia é positiva, mas também tem as suas vírgulas, tem os seus poréns, né? Então, o ponto apontado pela população de positivo é esse, foi o staff, né? O staff, todos, por unanimidade, falaram que o staff veio para auxiliar muitos comerciantes, porque antes do staff, as pessoas estacionavam seus veículos aqui e iam embora para fazer outras coisas em outros comércios, e os comerciantes ficavam sem vaga para seus clientes. Então, esse é o ponto positivo aqui da Vila Portes, Guilherme. Então, nós não podemos deixar de ressaltar também as conquistas da Vila Portes, mas a população clama, e no próximo bloco vocês vão ouvir o povo falando. O povo aqui está reclamando e quer segurança, Guilherme. Vai daí, Guilherme. CBN no seu bairro, com Elcio de Andrade. Nova rodada do CBN no seu bairro, direto da Vila Portes, na rua Oswaldo Cruz, ali em frente à Blumenau Malhas. Elcio de Andrade, é com você. Olha só, nós estamos aqui na rua Oswaldo Cruz, como eu tinha dito no bloco anterior. Estamos em frente à Blumenau Malhas. E nesse bloco agora, Guilherme, nós vamos falar com pessoas que trabalham, e eu quero também falar com alguns comerciantes aqui. Eu estou aqui com um trabalhador, Flávio, o nome dele, ele trabalha aqui na região da Vila Portes, e eu convidei ele para falar um pouco sobre esses assuntos que nós estamos falando hoje no primeiro programa CBN no seu bairro. Ô Flávio, me diz uma coisa, você trabalha há muito tempo aqui na Vila Portes? 5 anos. 5 anos? 5 anos. Que maravilha. Me diz uma coisa, Flávio. A população deste bairro está clamando por segurança. Isto procede, no seu entendimento, tem sentido esse clamor desta população? Os comerciantes têm bastante medo aí, porque na verdade passa viatura aí, de vez em quando aí a gente percebe na rua aí, né? Não é aquele frequentemente, porque aqui o fluxo é bastante, aqui é muito paraguaio, aqui é ponta, é fronteira, dá tudo tipo que a gente, então é rapidinho, e não é só roubo na rua, como aí de dinheiro, o pessoal saindo, como de roupa, então é muita coisa, às vezes uma correria e não dá pra ver, principalmente aqui perto, aqui não tem uns restaurantes que também é feio, se escondem muitos aí, e fica difícil aí, às vezes. Principalmente era de noite, à noite, era perto de festa e da loja, e fica todo mundo com medo. Passa a moto, a gente tem que ligar, às vezes vem rápido, às vezes não. Olha só, Guilherme, você viu aí, esse é o Flávio, ele é um trabalhador, há 5 anos ele trabalha aqui no bairro Vila Portes, e está dizendo que realmente faz sentido esse clamor desta população por segurança. Outro item, Flávio, apontado aqui pela população é a falta de uma creche nesse bairro. Não, o pessoal pede bastante, tem o pessoal da Janeiro, tem o pessoal de Jupira, que é muita gente ali. Então tem 3 favelas, se você perceber, tem uma do lado da outra, tem o bambu aqui embaixo, e tudo pessoas que às vezes tem que ir longe lá para o Jardim América, alguma coisa assim parecida. Isso fica difícil para muito pessoal aí da favela, principalmente as 3 aqui perto uma do outro. Esse é o Flávio, é um trabalhador, há 5 anos que ele trabalha aqui na Vila Portes, e está apontando realmente esse detalhe que a população tanto clama, que é a segurança, e o outro assunto é a creche. Então uma creche para esta população aqui da Vila Portes é de fundamental importância. Vocês viram o apontamento aqui do Flávio, ele dizendo que as mães que trabalham em outros bairros, que moram em outros bairros e vêm trabalhar na Vila Portes, elas têm essa dificuldade com a creche. Outro ponto, Flávio, apontado pela população, é sobre o nosso terminal de transporte aqui da Vila Portes. O pessoal tem dito aqui, Flávio, que esse terminal está meio que esquecido pelos poderes públicos, enfim, a secretaria que cuida desse setor. Eles estão dizendo que está meio largado. O que você fala a respeito disso? Esquecido não está, porque o que eu vejo frequentemente, todo mundo come aí, eu frequentemente também vou e almoço. Do terminal da ponte de ônibus, esse já não tem muito o que falar, porque, na verdade, aí todo mundo usa o banheiro, aí todo mundo almoça, você vê aí é cheio de gente, então, né, acho que às vezes só se dá uma reformadinha, alguma coisa assim, mas, principalmente, o povo se sente bem ali, almoça todo mundo. Maravilha. Olha só, essa apontação aqui do Flávio, ele tá dizendo que almoça, ali tem restaurante, ali tem banheiro, mas tá faltando alguns reparos. É isso que você sente que tá faltando ali? Às vezes sim, é. Olha só, Guilherme, é o povo falando. E o povo está dizendo, e nós temos que acreditar no que o povo está falando. Então, nós estamos aqui na Vila Portes, na rua Oswaldo Cruz. Vocês que estão ouvindo a CBN, saibam disso. Você pode vir para cá, os microfones da CBN estão à sua disposição. Nós queremos abrir para que a população fale. Faça como o Flávio, venha falar conosco, venha falar das coisas boas e também das coisas positivas e negativas. Eu estou aqui com o Aderaldo. Oi, Aderaldo. Dá uma saudação para os nossos ouvintes aqui do programa CBN no seu bairro. O Aderaldo também é professor aqui da Vila Portes, é isso, né, Aderaldo? É, exatamente, um bom dia aí pros ouvintes aí da CBN, estamos aqui na Vila Portes, somos trabalhadores aqui da região da Vila Portes, também estamos aqui para reivindicar bastante segurança, que falta muito aqui na região. A gente volta e meia tá indo aí pro centro e vê que realmente lá a segurança é de uma forma diferenciada da nossa região aqui, que a gente precisa também de bastante segurança. Outro ponto, Aderaldo, é que a população está clamando aqui, é uma creche aqui no bairro. É, isso é verdade, a gente sente os colegas de trabalho aqui também. Tem alguns que moram aqui na região da Vila Portes e também estão reivindicando uma creche, melhoria também na região aqui do terminal de ônibus, né? Então é o que a gente sente aqui da população da região. Obrigado, Geraldo. Tá ok, muito obrigado a vocês também. Voltamos nos estúdios da CBN, com você, Guilherme. CBN no seu bairro, com Elcio de Andrade. Voltamos com Elcio de Andrade, direto da Vila Portes. Oi, Guilherme, é isso mesmo. Estamos aqui a postos, estamos trabalhando, conversando com a população. Eu quero agora trazer a fala aqui de um consumidor. É o Alexandre Freitas dos Santos, ele que é consumidor aqui da Vila Portes. Quero trazer a fala dele agora para os ouvintes da CBN e saber dele se este clamor desta população procede, se realmente é isso mesmo. Oi, Alexandre, bom dia, meu querido. Olá, bom dia. Realmente é isso que procede, não só aqui na Vila Portes, mas como toda a adjacência que participa aqui de Foz do Iguaçu. A segurança é uma questão hoje bem caótica em todos os aspectos, tanto para nós como consumidores, para com as famílias de Foz do Iguaçu. Eu acredito que hoje é a maior preocupação que nós temos, não só aqui na comunidade de Foz do Iguaçu, como em todo o território nacional. Olha só, essa fala do Alexandre Freitas dos Santos, ele que é consumidor, ele já falou aqui de uma visão ampla. Nós estamos aqui na Vila Portes, estamos falando do clamor da Vila Portes, mas ele já colocou aqui como uma situação não só local, mas também a nível nacional. É interessante isso. Outra fala, Alexandre, que a população está falando bastante aqui, é a falta de uma creche nesse bairro. Sim, sim, concordo também, porque nós tivemos uma dificuldade muito grande. Nós moramos, eu e minha família, a gente morou muitos anos na Europa e nós acabamos de chegar aqui no final do ano no Brasil e minha esposa teve uma dificuldade imensa para poder conseguir a creche para o meu menino poder ficar, vaga em escola para as crianças. Ela perdeu várias oportunidades de emprego concernente ao que tange esse assunto hoje. E é uma das coisas que precisaria existir uma maior preocupação, um maior investimento dos órgãos responsáveis por isso. Olha que interessante essa fala, Alexandre. Você viu ele falando das oportunidades de emprego que a esposa dele perdeu por não conseguir uma vaga ou uma creche próxima da sua residência. Então esse clamor é um clamor real, verdadeiro, e nós queremos que a população que esteja ouvindo a CBN nesse horário, nesse momento, dê uma chegada aqui, venha falar, venha dar a sua opinião, venha falar das conquistas também da Vila Forte. Nós estamos aqui só apontando os pontos negativos, mas também falando das partes reais e necessárias que esta população tanto precisa, viu? Então vocês que estão ouvindo a CBN, vocês podem vir aqui. Nós estamos na rua Oswaldo Cruz, em frente à Blumenau, na Vila Forte. Alexandre, eu quero agradecer a sua participação e dizer a você, a CBN é a rádio que toca no meu irmão, e você seja bem-vindo, viu? Ok, obrigado também pela oportunidade de poder expor o nosso ponto de vista aqui, da necessidade que tem a cidade, porém na contrapartida também uma cidade abençoadíssima, uma cidade de muitas oportunidades, boas amizades, enfim, que Deus continue abençoando poderosamente Foz do Iguaçu, amém? Essa é a visão do nosso amigo Alexandre Freitas dos Santos, que acabou falando aqui sobre as oportunidades de emprego que a esposa dele perdeu, também por não conseguir vaga em creches e por estar muito longe da sua residência uma creche. Então vocês da Vila Portes estão tendo essa oportunidade de falar, os microfones da CBN estão abertos para toda a população e com muito prazer, viu Guilherme? Viu Wesley? Vocês que estão aí modulando as 1320, a Rádio CBN, a rádio que toca notícias, quero agradecer de público a toda a equipe CBN pelo empenho em estar fazendo acontecer este programa. É o nosso primeiro programa de uma quantidade enorme de edições. Nós vamos rodar todos os bairros desta cidade e vocês em outros bairros que estão ouvindo a CBN nesse momento, saibam disso, nós vamos chegar lá. Eu quero que vocês entrem em contato conosco, faça como o pessoal da Vila C, que já entraram em contato conosco, viu Guilherme? Pedindo o CBN no seu bairro, lá na Vila C também. E assim, o pessoal do Porto Velho também já ligaram para mim, dizendo, vem para cá. Nós, eu creio, Guilherme, que a próxima edição do CBN vai ser aqui na Avenida República Argentina, uma artéria muito importante da nossa cidade, e a CBN no seu bairro vai estar ali, com certeza, falando com aquela população, falando com os moradores, levantando os pontos positivos e também os pontos que ainda faltam ser conquistados por aquela população. Mais uma vez, quero deixar claro a todos vocês que ouvem a CBN, eu me sinto muito honrado, viu Guilherme, de estar à frente desse programa, um programa com essa envergadura, e a CBN nos levando a cada bairro desta cidade, apontando para a população, levando os microfones para a população desse nosso município, como disse o Alexandre, muito abençoado, e nós queremos trazer a população para falar na CBN. Os microfones da CBN estão abertos através do programa CBN no seu bairro. Guilherme, vai daí, meu querido. CBN no seu bairro, com Elcio de Andrade. 10 horas e 26 minutos, Elcio de Andrade de volta aqui na CBN ao vivo da Vila Portes. Olá, Elcio. Oi, Guilherme. Oi, ouvintes da CBN. Nós estamos aqui na rua Oswaldo Cruz, em frente a Blumenau Malhas, com o nosso primeiro programa, né, Guilherme? E nesse bloco agora, eu quero trazer uma mamãe que vai falar aqui para nós, no CBN e no seu bairro. É a Fernanda dos Reis. Oi, Fernanda, bom dia. Bem-vindo aqui no CBN e no seu bairro, minha querida. Bom dia, é um prazer estar aqui junto com vocês, aqui na rádio de vocês. É um prazer estar aqui falando com vocês. Olha só, a Fernanda veio falar para nós aqui, Guilherme, sobre a necessidade, o clamor dessa população da Vila Portes. Ela veio falar sobre a necessidade. A população, Fernanda, está falando aqui sobre segurança, mas também uma creche nesse bairro. Eu quero que você fale para os nossos ouvintes, fale para a população que está ligada agora na Rádio CBN, a necessidade da creche aqui da Vila Portes, minha querida. Sim. Assim, a segurança é muito importante aqui, porque a gente tem muito movimento aqui na Vila Portes, né? É claro que é importante, só que a segurança das crianças, das mães que trabalham aqui também é muito importante. Porque como é que vai ficar o coração de uma mãe que está aqui trabalhando, que vai deixar o seu filho em casa, não sabe com quem vai deixar, às vezes não tem nem dinheiro para pagar uma babá por causa de vida, né? Dependendo do tipo de pessoa, né? E deixar as crianças assim, é muito preciso mesmo, né? Porque as mães se importam com os filhos e precisam trabalhar também, né? Olha só que interessante, né, Guilherme? Além do trabalho, tem essa preocupação que é onde deixar os seus filhos. Então, a creche é de fundamental importância para as trabalhadoras aqui da Vila Portes, né, Fernanda? Com certeza! E daria, tipo assim, cresceria a Vila Portes aqui como um bairro, né? Como o seu comércio e tudo mais. E além de tudo, ajudaria também as empresas, né? Porque muitas vezes tem muitas mães que deixam de trabalhar para cuidar dos seus filhos, porque não tem onde deixar. Ajudaria as empresas, o movimento, o comércio aqui da Vila Portes e como as mães, né, também. Olha só, Fernanda, eu quero que você me diga uma coisa. Você mora em qual bairro, Fernanda? Eu moro no Curitibano 4. Curitibano 4, quer dizer, longe daqui, né? Sim, bastante longe, porque eu tenho que ir até o terminal para pegar um ônibus para ir para minha casa ainda. E fica longe, imagina, a criança está muito longe, tem muita gente que não trabalha aqui perto também, trabalha longe, mora longe daqui e vem trabalhar para cá também, né? Imagina, pior ainda, né? Porque imagina, numa distância dessa, né? E os seus filhos estão à mercê, né? Do que tem por vir. Olha, Fernanda, obrigado, Fernanda, pela sua fala. Nós estamos agradecidos, viu? Obrigado vocês, viu, por estar expondo essa pauta e estar se preocupando com as mães também que trabalham, que vivem aqui na Vila Porto, viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos, Fernanda. Olha, ô, Guilherme, você viu que as mamães agora começaram a falar aqui também no programa CBN, no seu rádio, no seu bairro. É, no próximo bloco nós vamos ver se nós trazemos também outra mamãe falando aqui, viu, Guilherme? Vai daí, Guilherme. Obrigado, Elcio de Andrade. Lembrando que hoje, excepcionalmente, não temos o programa CBN Entrevista. Hoje é a estreia do CBN no seu bairro, que todo o primeiro sábado de cada mês estará em um bairro diferente aqui de Foz do Iguaçu. Neste primeiro sábado de julho, está presente na Vila Portes, ali na rua Oswaldo Cruz, em frente à Blumenau Malhas. É o ponto de referência para você encontrar a unidade móvel da CBN Foz. Nos próximos meses, sempre no primeiro sábado, a unidade móvel da CBN estará em outros bairros aqui da cidade de Foz do Iguaçu para que você possa levar sua reivindicação, compartilhar sua opinião, pedir melhorias para a sua comunidade aqui em Foz do Iguaçu. Lembrando que tudo que está sendo dito aqui neste programa será levado às autoridades competentes, sejam elas prefeito, Câmara de Vereadores, Sanepar, Copel, a empresa responsável pela limpeza pública. Nós sabemos que ali na Vila Portes uma das reclamações constantes é também com relação à limpeza pública no município de Foz do Iguaçu. Enfim, daqui a pouquinho, inclusive, Elcio Andrade volta ao vivo com outra participação. CBN no seu bairro, com Elcio de Andrade. 10 horas e 37 minutos, vamos voltar ao vivo, Elcio de Andrade na Vila Portes, nesta edição de estreia do CBN no seu bairro, aqui na rádio que toca notícia. Elcio, quais são as novidades por aí? Olha só, Guilherme, nós estamos felizes porque o nosso primeiro programa e o povo está falando. Vocês ouviram no bloco anterior, aquela mamãe falando da necessidade de uma creche realmente aqui na Vila Portes. Aqui é a senhora Cleusa e vai falar para nós agora dessa necessidade. Nós sabemos que a população está clamando aqui por segurança na Vila Portes, mas também por uma creche. As mães que trabalham aqui, elas têm essa necessidade. Dona Cleusa, fala aqui para os ouvintes da CBN desta necessidade, deste clamor que esta população, as mães que trabalham aqui na Vila Portes, têm essa necessidade. É verdade. Na verdade, aqui o pessoal precisa, né, de uma creche. As funcionárias que trabalham aqui não querem deixar seus filhos, tem que pagar, né, alguém para cuidar. E acaba, então, fazendo falta no salário daí, né? Já que não é tão barato, né, para cuidar de uma criança. Então, a Vila Portes necessita muito mesmo de uma creche. Olha só que interessante, essa é uma mãe que está falando das necessidades do bairro. E eu quero perguntar outra coisa para a senhora, dona Cleusa. Qual bairro você mora em Foz do Iguaçu? Eu moro em Portoneira. É longe, né? Muito longe. Se for para mim sair daqui 6 horas, até eu pegar a minha filha na creche, que é até às 6, não tem como, entendeu? Se eu chegar lá já deu 6h30, 6h40. Então não tem como deixar uma creche lá. Então seria legal aqui na Vila Portes, né? Então nós trabalhamos aqui. Outro ponto, dona Cleusa, que foi que nós, antes de acontecer o primeiro programa, nós falamos com várias mães, vários moradores aqui do bairro. Eles falaram também, por exemplo, quando dá um probleminha com a criança, por exemplo, você está lá no Porto Meira, você tem uma creche lá no Porto Meira, para você tem que se deslocar aqui da Vila Portes até você chegar lá, quer dizer, o dia de serviço foi embora, né? O dia de serviço já foi e é descontado, né? Então não tem como. Você sair assim, às vezes o pessoal da creche liga, ó, teu filho começou a chorar, ó, teu filho tá doente. Até você sair daqui da Vila Porta, até chegar lá no Porto Meira, perdeu o dia de trabalho. E é descontado. Então seria legal se tivesse uma creche aqui na Vila Porta, onde você pudesse, até no horário de almoço, você puder ir lá na creche, saber como é que tá teu filho, porque é perto, né? E aqui necessita. Na verdade, a Vila Porta tá esquecida. Tanto segurança, creche, tudo, tá esquecido aqui. Só lembrado no tempo de eleição. Olha só, a dona Cris está falando aqui também do ponto que foi levantado aqui da população, que é a segurança. Olha, todos os moradores, Guilherme, por unanimidade, levantaram a segurança aqui como ponto crucial. E a dona Cris agora falou também da segurança e da creche. São dois pontos cruciais que a Vila Portes tanto clama. Olha, dona Cris, eu agradeço a sua participação e os microfones da CBN e CBN no seu bairro. Nós vamos ponto a também, viu? Tá, joia. Eu que agradeço vocês estarem participando aqui, né? Na verdade, da nossa Vila Portes, né, que é esquecida, então está sendo lembrada pela CBN, é muito bom. Obrigado, dona Cris. Obrigada a vocês. Olha aí, Guilherme, então está aí o povo falando, esse bloco nós colocamos a dona Cris para falar, e no próximo bloco nós vamos trazer outra mamãe aqui falando da necessidade da creche. Vai daí, Guilherme! C CBN no seu bairro, com Elcio de Andrade. 10 horas e 49 minutos e vamos acionar novamente o Elcio de Andrade, que está ali na Vila Portes, na rua Oswaldo Cruz, em frente a Blumenau Malhas, ouvindo, conversando com a população, os frequentadores da Vila Portes aqui em Foz do Iguaçu. Elcio, o que temos por aí? Olha só, Guilherme, as mulheres resolveram falar, viu? A mulherada aqui resolveram dar a sua opinião, falar na CBN. E nesse momento nós estamos aqui com a senhora Daiane Galli, ela vai falar também sobre as necessidades, os pontos positivos, mas também de necessidades aqui da Vila Portes. Bom dia, dona Daiane. Bom dia, tudo bom? Graças a Deus, nós estamos bem. Estamos aqui com o nosso primeiro programa CBN no seu bairro e a Vila Portes foi agraciada com esse programa, Daiane. É uma forma da gente colocar em prática, né, os nossos pensamentos e colocar a Vila Portes para cima, né? Tem muita coisa boa que a Vila Portes está crescendo, mas estamos carentes de muita coisa aqui na Vila Portes que estamos precisando. Olha, dona Daiane, a população da Vila Portes, todos que eu falei, com todos, empresários, funcionários, consumidores, eles falaram da segurança da Vila Portes, que a Vila Portes carece de segurança. A Vila Portes está totalmente precária, né? Principalmente nos horários que a gente sai do trabalho. Porque até durante o dia não há tanto problema, mas ainda precisa sim de segurança. Mas após a gente sair do trabalho, que já está de noite, nós temos aqui o terminal onde todo mundo pega ônibus, totalmente escuro, totalmente sem segurança, onde está tendo até estrupos, assaltos. Então, assim, as meninas têm medo de ir para o ponto de ônibus. Então, a gente tem que sair, às vezes, pedir para o patrão sair mais cedo para a gente não correr esse risco. Você está ouvindo isso, Guilherme? Vocês que estão ligados na Rádio CBN, olha só o que a dona Daiane está dizendo aqui, o risco que as trabalhadoras da Vila Portes estão correndo. Eles estão falando bastante do terminal de transporte que está abandonado, e agora a dona Daiane deu uma reforçada na fala, dizendo do abandono e dos riscos, inclusive diz que até de estupros isso está acontecendo aqui na região da Vila Portes. Outro ponto que foi levantado aqui, dona Daiane, é sobre uma creche no bairro. Nossa, seria perfeito, porque nós não temos como trabalhar. Se a gente trabalhar, a gente não come, mas também não podemos abandonar os nossos filhos. Então a gente precisa de uma creche para que a gente possa trabalhar tranquilamente, sair do nosso trabalho, pegar o filho e ir para casa. É exclusivamente necessário uma creche aqui na Vila Portes. Olha só, você mora em que bairro de Foz do Iguaçu? Eu moro no bairro João Paulo II, bem longe daqui. Então para sair daqui, pegar o filho 5 horas da tarde é impossível. Precisa sim estar aqui na Vila Portes, porque o horário que você sai é 10, 15 minutos, no máximo, para você conseguir pegar o teu filho, pegar um ônibus para poder ir para casa. Olha, uma mãe no outro bloco falou, dona Daiane Galli, que além do salário não ser aquilo que é tanto esperado, porque a gente sempre quer ganhar mais, né? Sim. Ela está dizendo da dificuldade de ter que pagar uma babá, quer dizer, já ganha pouco, ainda tem que pagar uma babá, quer dizer, aí fica prejudicado lá no orçamento da família. Não, é precário, porque daí você não come, você não sobrevive, você não dá as necessidades básicas para o teu filho, porque é o salário que você ganha, ou você paga alguém para ficar com o teu filho, ou você paga alguém para buscar o seu filho. Por isso que a gente precisa de uma creche, porque se você ganha aí um salário de 970, vai pagar R$300 para uma pessoa só para buscar o seu filho, que imagina quem paga aluguel, vai comer o quê? Vai sobreviver do quê? Não tem como. Então precisa de uma creche para a gente mesma e buscar ter essa economia para ter qualidade de vida. Olha, dona Eli, eu estou feliz de estar falando com a senhora e estou respondendo aqui as necessidades desses moradores e dos trabalhadores aqui da Vila Portes. Muito obrigado por essa entrevista. Os microfones da CBN e o CBN no seu bairro estão sempre abertos para essa população, viu? Muito obrigado e espero que as pessoas de Foz do Iguaçu, que são os empresários e até mesmo os políticos, nos ouçam e vejam esse grito de socorro que a Vila Portes está pedindo. Obrigado. Olha só, Guilherme, então você está aí, você está ouvindo? Obrigado, dona Daiane. Vai com Deus. Olha só, CBN no seu bairro é assim, gente. Esse é o nosso programa, essa é a nossa primeira edição. Então vocês que estão acompanhando a CBN, a rádio 1320 AM, a rádio que toca notícia, fique sabendo, fique ligado na programação da CBN, que o próximo CBN no seu bairro praticamente já está definido, né, Guilherme? Nós vamos para a República Argentina e assim sucessivamente. Nós vamos lá para o Pedro também, viu, dona Daiane? Vamos para lá também. Olha o pessoal do Dom Pedro, é Dom Pedro que você mora? Não, mora em São Paulo, na República Argentina. Ah, na República Argentina. Lá, a outra que falou agora, por causa do ponto. Também na República Argentina não tem creche, só colégios particulares. Olha só, gente, a necessidade desse povo. Então, gente, vocês que estão acompanhando a Rádio CBN, saibam disto. O próximo programa nós já praticamente definimos, vamos trabalhar na República Argentina. É, nós estamos agora falando com a dona Daiane, ela expôs aqui a necessidade de uma creche, também falou da segurança aqui da Vila Porta. CBN no seu bairro, é assim. Você pode entrar em contato conosco, chamar a equipe CBN, a rede, o pessoal de jornalismo da equipe aí, CBN no seu bairro. Com muito prazer, nós vamos até o seu bairro. Guilherme, eu agradeço a todos vocês, a equipe da CBN, que estão ajudando a gente a fazer esse programa. Muito obrigado pelo trabalho, a equipe, saiu tudo direitinho. No próximo programa, nós vamos também, claro que vamos falar em outras oportunidades, os microfones da CBN, vamos avisar certinho onde nós vamos estar, mas desde já eu agradeço a toda a equipe CBN pelo empenho, pelo envolvimento com o programa CBN no seu bairro. Eu fico aqui, Guilherme, você vai daí. Muito obrigado, bom dia.